Na sombra da dor, um clamor se levantou. Ester diante do rei, seu povo a implorar. Com coragem e fé, ela se lançou. O cetro do rei a estender, a esperança a brotar. Luz e alegria em meio à escuridão. O Deus que salva traz salvação. Com Mardoqueu em um só coração, nós nos nossa nação. O anel do rei, um novo decreto contra a maldade. O Senhor é o nosso teto. Juntos em oração, o povo assim na força de Deus, prontos a resistir. Luz e alegria em meio à escuridão. O Deus que salva traz salvação. Com Mardoqueu em um só coração, nós nos levantamos. Oh, que grande vitória! O temor se desfaz dos corações aflitos. A paz traz paz no dia da luta. Quebrando as correntes e dando-nos a luz. Luz e alegria em meio à escuridão. O Deus que salva traz salvação. Com Mardoqueu em um só coração, nós nos levantamos pela nosso clamor.